drogado te prometeu mil maravilhas. Fama, dinheiro, sucesso, droga, bebida. E quem diria, no começo satisfez os seus desejos, só no começo. Afinal de contas ele é traiçoeiro. O pecado dá a corda pra você se enforcar. Só questão de tempo pra ele vir te cobrar. Vai prometer o amor, vai te pagar com a dor. Irresistível, muitas vezes o pecado é sedutor. Conversa bem e vem em forma de donzelas. Notas de 100 são as moedas de prata moderna. Que te fascina e te seduz. Transforma um cidadão tranquilo em Judas pra atrair Jesus. Caim matou o irmão, Nardone matou a filha. Não é de hoje que o pecado destrói família. Fez muito popstar, morreu de overdose. Muito motorista mata o pedestre depois de mais uma dose. O pecado te prometeu e você nem percebeu. Ele te afastou de Deus. O pecado te prometeu e você nem percebeu. Ele te afastou de Deus. Prometeu só um golinho e você tomou. Prometeu só um tapinha e você fumou. Prometeu só uma carreira e você cheirou. Prometeu não vai viciar, você viciou. Prometeu vai pra balada curtir chapar. Prometeu chegar em casa só quando o sol raiar. Prometeu e você malandrão aproveitou. Prometeu pode trair, sua mulher te largou. Prometeu pode roubar, a polícia pegou. Prometeu não vai dar nada, o juiz condenou. Você não lembra que o salário do pecado é a morte. O pagamento é em dia, até hoje nunca atrasou. Prometeu pode mentir, sua casa caiu. Prometeu só dessa vez, seu patrão descobriu. Prometeu e você iludido nem percebeu. Que toda vez que ele prometeu, sempre mentiu. O pecado te prometeu e você nem percebeu. Ele te afastou de Deus. O pecado te prometeu e você nem percebeu. Que ele te afastou de Deus. Pecado quer te ver brigar, humilhar, roubar, trair, fofocar, matar, se prostituir, enganar, fumar, cheirar, traficar, mentir. Não quer te ver lutar, quer te ver desistir. Promete te dar vitória, mas vai te fazer perder. Prefere te ver chorar ao invés de ver sorrir. Pode até te convencer que se importa com você. E quando você perceber, ele já te fez cair. Pecado quer te ver brigar, humilhar, roubar, trair, fofocar, matar, se prostituir, enganar, fumar, cheirar, traficar, mentir. Não quer te ver lutar, quer te ver desistir. Promete te dar vitória, mas vai te fazer perder. Prefere te ver chorar ao invés de ver sorrir. Pode até te convencer que se importa com você. E quando você perceber, ele já te fez cair. O pecado te prometeu e você nem percebeu. Ele te afastou de Deus. O